November 12019, Charlie 7-9. Roger 09, a call tower, frequency 118.95, bye-bye. 8-9-5, bye-bye. Boa noite, Portugal 09, LSXR, Runway 10. É Portugal 019, good evening, report landing gear down in Rocket. Landing gear is coming down, Portugal 09. Gear is down in Rocket. Affirm. Roger, clear to land, runway 10, 080 degrees, 05 knots. Clear to land, runway 10, Portugal 09. Tá livre 9287, dá presente, tá autorizado bridge. Obrigado, tá, dá presente bridge, 9287. Vista ao nível 050, chegada a Mari. 050, na livre TAP, 3600. O 9287 chama Recife, frequência 13325, secundário 251 no bom voo. 3325251, gol 9287. Ariel mantém captura no 06-6284. Portugal 09 on the ground at 44, leaving the runway next to the right and contact over the ground 1219. That's right, 1219, Portugal 09. Ryanair 6224, autorizado decolar, 070 graus, 069. Livre decolagem, Ryanair 6224. Alô, Salvador, boa noite, é Portugal 019, on taxi via Alpha. É Portugal 019, taxi via Alpha, Juliet, to stand 11. Alpha, Juliet, to gate 11, é Portugal 019, obrigado, boa noite. É Portugal 019, for your information, at the gate 6, stand 06, Abin, you will follow vehicle until you stand 11. Copy at the beam gate 6, we'll follow vehicle till gate 11. Okay, sir. Thank you. Ryanair 6224, decolou aos 47. Chama controle, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, o senhor é 6224, na PUCA. Boa noite, 6224, contato radar sobre o nível 190, sai da PUCA. Gente, 190 PUCA, o senhor é 6224. Meia 002000, ajuste 905, livre LS, reposto estabilizado. Ativo, desce a 2000 pés, ajustado 1015, está em forma estabilizada, está 3600. Chané 6224, chama o centro Recife, frequência 12545, secundário 12685, bom voo. Confirmando a primeira 1254. 12545, secundário 12685. Afirmativo, 12545, 12685, ah, uma boa noite. O TAM 3600 estabilizou o sinal 190, visual 4. 3600, torre 1895, com pouso. Obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, é o TAM 3600, passando Índia, Serra, baixou e travou. Gente, avistado. Autorizado pouso 080 graus 05 max. Leve pouso no 03600. Confirme como recebe TAM 3600. Recebe, talvez assim que está um pouco baixo, intensidade 4. Ciente, obrigado. Acompanha. TAM 3600 no solo 58, livre à direita, solo 21, decimal 9. Livre à direita com solo 219, TAM 3600. Salvador, boa noite, tá 3600. Tá 3600, taxiway Alfa, reporte antes do taxiway Corgino. Alfa Juliette 04, portão autorizado. E Alfa Juliette 04, 3600. Plano 643, desça para 4 mil pés. O ajuste em Salvador é 1-0-5, a chegada é bom. 6306, desça ao nível 050 por de TAP. 050 por de TAP, bom dia, 43 está autorizado descida para 2 mil pés, ajuste no 095, autorizado final do procedimento, resposta habilitada. 2 mil pés, 1015, reportaremos a presença do Guilherme. Europa 084, good evening. Altimeter 71015, show information course. Do you request flight level 390 to Madrid? Kelly, Europa 084, heavy, in a place to Madrid, 25 minutes per hour, Europa 084. Call me back you when you're ready. Hold you back, you're about to be ready. Essa 643 completa final, cheque prefuso, torre 1895, bom pouso. Até já. noite 05, desça ao nível 060, pro ETAP, descida em high speed, chegada a Mari. 060, ETAP, high speed, Mari, boa noite. Muito boa noite, gol 923, informação certa, por gentileza, coordenação Guarulhos, nível 3, né? Eu só não copiei o gol 923, né? Eu dei com 3. O 9236, confirma o horário do plano, por gentileza? 030. Gente, aguarde no 9236. Vamos lá no vento superfície pro 646, por gentileza. Vento 090 graus, 049. Obrigado. 9236, solo. Gente, eu não possuo o seu plano, inclusive não tem no sistema, ok? Só tem um plano do 9236, que seria o horário de saída, o 0910 Zulu de Salvador. Não, o plano deveria ser 013, 923. Eu vou falar com a empresa, obrigado. Gente, só tem um plano aqui no meu sistema de Salvador para Guarulhos, saindo às 0910 Zulu. Ok, obrigado, já retorno. Europa 084. For your information, have your flight plan now. Report when you're ready to copy. Ready to copy, Europa 084. Are you ready to copy now? Affirmative, Europa 084. For 084, Salvador to Lima Echo Mike Delta, clear the flight level 390. Take off from runway 10, left turn, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, Zipa transition, Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Airway is Upper Zulu 101 T Natal, after according flight plan route, Skok 5027, frequency 120.8, Europa 084. Salvador, Trieste, Europa 0, to Lima Echo, Mike Delta, flight level 390, take off runway 10, left turn, Puka, departure, Papa Uniform, Charlie Alpha, transition, Zipa, Zulu, India, Papa Alpha, Romeo, next, I turn, the flight plan route, Cork 5027, departure 10, Lima Echo, say again, thank you, Zipa, and the flight plan route. Okay, in Zipa transition, you will intercept up Zulu 10 airway until Natal, November Tango Lima, after up November 873 until in tall position, after accord flight plan route. After the Zipa transition, up Zulu 10 until Natal, and after the November 873 to Intel. Readback is correct, stand 10, report when you're ready to push back and start up. So you want for the push back and start up, Europa 084. Follow 1-1-9, 1-1-3, taxi Alpha, reporting taxi Juliette. Alpha, taxi Juliette, mesmo. 084, are you ready to push back now? No, negative. We need approximately 10, 15 minutes right now. Okay, 15 minutes. Okay, report when you're ready. Oh, you're back. You're report to the airport. Tá livre, boa noite 05, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. 3.000, 0 no 5, aí, velocidade, boa noite 05. Tá 3.1.5.2, desça ao nível 050. 50, pede 3.1.5.2. Agora, good evening, Argentina 1-9-1-2-1-0. Argentina 1-9-1-2, descend to level 060, fly direct to Itac position. Expect my arrival. Argentina 1-9-1-2, say your speed. 260 knots. Have conditions to increase your speed. Yes. What is it? You can maintain 290. Yes, of course. 290 knots. Now 1-2-1-2. Roger, thank you, Argentina 1-9-1-2 for speed. Liberada para o TAN 3152 também? Livre 3152. 3152, obrigado. Azul 9133, desse é o nível de voo 070, chegada à mare. 070, chegada à mare. Esquerda após esquerda novamente para o 43, voo no meio 43. É no 43, prevista 08 a posição, quando lá tem sinalizador, voo no meio 43. 95, obrigado, até logo. O gol no 805 está autorizado, descida para 2.000 pés, o ajuste permanece no 0 no 5, livre LS, reposta estabilizado. 2.000 pés, no 0 no 5, reposta estabilizado, gol no 805. Azul 9133, reduza para 2409. 240, 9133. O TAN 3152 está autorizado, descida para 3.000 pés, o ajuste no 0 no 2. 0105. 0105. 714, desça o nível de voo 090, chegada a MAN. 090 a MAN, boa noite, desça no 4. Sir, approach, good evening, United 62, we have information traveling down to 1-8-120. Good evening, 6212, down to 080, my arrival. 080, my arrival, 6212. 6212, reduce your speed 240 knots, for speed. You're gonna be the 8 to approach at Salvador. Roger, number 8, 6212. Now 19012, reaching whenever it's 060. Roger 19012, down to 3000 feet, CNH 1015. 3000 feet, 1015, now 19012, thank you. Azul 9131, reautorizado, descida ao 050. 050. Olá, de São Paulo, você é prefeito de São Paulo? Você entrou em contato com a Salesa aqui no telefone? Ele tá checando pra mim a CHG. Tá bom, eu já agradeço. Zero, chegada a Mari. 010, Mari, foi. Foi? 2409 na descida, 6258, será o décimo para a próxima em Salvador. 2409. A contração na frente, o 3152 iniciando a redução. 3152, descida para 2000, aguardando autorização do final do procedimento. 2000, 3152. Estabilizado, boa noite, 05. Boa noite, 05, estabilizado, completa final, cheque pré-pouso, torre, e agora 1895, bom pouso. 2905, claro. Segundo, 6060, no solo 35, libera direita, solo 2129. Libera direita, solo 2129. Oi, Salvador, boa noite, 05, baixando para o lado. Correção, externo, 2 metros para o externo, boa noite, 05. Noite, cheque, é autorizado pouso, 090 grau, 03 nós. Autorizado pouso. Boa noite, 05. Reporte Enzo, táxi 6 Juliette, por gentileza. Já, vou reportar antes, 2 Juliette, vou 0 Oceanet 6212, down to 060, level 060. Down to 060, Oceanet. Oceanet 6258, down to level 070. 3152 está autorizado, nosso procedimento é pós-estabilizado. Está estabilizado no X-ray da 10, está 3152. Confirme. Lima Alfa mantendo nível 090, pro de Mari, chegada a Mari, reporte quando no ideal. 79133 está reduzido para 210 notas. 79133 foi Duna da presente. Duna da presente. 1714, inicie redução para 2009. 06, ingressa via Juliette 09, o portão informa que irá seguir a viatura Follow-me a partir do 07, a viatura aguarda para até o 09. Na Juliette, vai seguir o Follow-me. Azul 9133, está autorizada a descida para 3000 pés, ajuste no 0 no 5. 3.015, navio 33. O voo no 714, descida para 4.000, ajuste no 0 no 5. 4.000, 1.015. 714. Então, 3.152, estabilizado, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895. 1895. Argentina 1912 clear, final approach ILS X-ray runway 10, report established. Request established runway 10, runway 10, 6212, descent level 050. Down to 050, Oceania 6212. Oceania 6258, descida ao nível 060. 060, 6258. Salvador, é o TAM 3152, estabilizado X-ray da 10. Boa noite, aguarde pista livre, cheque o trem de pouso. Acho que travou aguardando, TAM 3152. Gente, pista livre agora, autorizado pouso 090 grau 049, TAM 3152. Livre pouso na 190, TAM 3152. Pode 10, 0, 1, 1, 1.